Bom dia! Estamos ao vivo da Catedral Presbiteriana do Rio e daqui a pouco teremos o nosso culto matutino, onde teremos a oportunidade de mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus e ouvirmos a sua palavra. Fique ligado! O Senhor Deus deseja falar ao seu coração. Catedral Presbiteriana do Rio, uma igreja de portas abertas.